ou seja a opção. Venha da semente ou da feição. Toda mãe é feita do cheiro das flores. Mais de 1000 corações pra aquecer todo o sol.